Agência Megafone. Desde 2002, a Academia de Letras de Maringá promove o concurso literário Cidade de Maringá, que neste ano está na quinta edição e tem como tema Celeiro. Olga Ogulhão, uma das organizadoras do concurso, explica a importância do evento. O concurso literário é a principal atividade da Academia de Letras de Maringá já há vários anos. É claro que nós realizamos muitas outras atividades culturais, mas esse é o principal evento. Através desses concursos, nós realmente divulgamos o nome da cidade para todo o Brasil. Nós temos geralmente a participação de cerca de 18 estados, escritores de 18 estados brasileiros e de várias regiões de Portugal. Nas quatro edições anteriores do concurso, nós tivemos 3 escritores de Portugal. No último, 1 também. O concurso deste ano conta com 4 modalidades: trova, soneto, poema livre e crônica. Olga Ogulhão explica como é feito o processo avaliativo e as premiações. Nos reunimos várias e várias vezes, quantas vezes forem necessárias, para a gente ter uma certeza do resultado. Todos os membros da comissão julgadora têm alguma formação em letras, né? A Janete é doutora em letras, eu tenho especialização, outros têm graduação. Mas todos nós escolhemos os membros da Academia de Letras de Maringá que têm formação específica em letras para fazerem a seleção dos trabalhos. O prêmio é a publicação de um livro com os textos vencedores. Os troféus são feitos por algum artista plástico da cidade. É um troféu muito bonito que também leva o símbolo da academia, a logo da academia e a catedral estilizada, né? As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de novembro e serem enviadas para a Academia de Letras de Maringá, Caixa Postal 982. Outras informações e o regulamento completo no site www.academiadeletrasdemaringá.com.br. Cristiane Pérez, para a Agência Megafone. Agência Megafone.